Solo Salvador, Oxané 6142, com a informação Sierra, autorização Recife 370. De imediato, seu piso de apoio, a magnética 077. Sim, a sensação de estar na carros. Chané 6142, foi autorizado 350 para Recife, Upper Whisky 58, decola da pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju 1208, controle saída 50 no meio transponder, é o Oxané 6142, posição 1. 50 no meio. Vai chamar, obrigado, senhor. Para o táxi Gol, 1333, tem 176 a bordo, 4 horas e 20 ao Serra Galeão. 0 graus no 09. 0 decolagem, pistão no 0, tá 3283. Tira só 106, SFGA. Entende a lança quando for superar a subida 1266, por favor. De alfa, pode esperar dar 1086. Bom, boa tarde, 1366. Leve de pushback, tá na minha chama, tá? 394. É do Marco Ecos do Leve. Mamá 245, Xame Recife, 2025 até 2545. 2055 é mais, não, 94. É. Gente, reduza para 2009. Reduzindo 200, eco pausa. Tá lembrando 9000, web 5857. Sim. 3283. Então, 3283, contato radar, suba para nível de voo 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, tá 3283. Dan 3283, autorizado voar direto Aracaju. Aracaju, tá 3283. Motor, boa tarde, 1333, pode esperar no 0, pronto. 1333, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento no 50 graus no 0 norte. Alinha e cola da 1 no 0, 1333. 9288, uma boa tarde. Igualmente. Força Aérea 5958, chame Recife 1251, alterne 13325. Força Aérea 5958, chame Recife 1251, alterne 13325. Web 5857, autorizado 2000, 10 no meio, ajuste. 2000 pés, 1165857, na prova de dona. Negativo, tá? 3602 com 1-3-2 no bordo, 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Desta proa será a radial 275 de Salvador. Aguarde o último vetor para o curso do localizador. Chamando Aracaju na 754. 025. Aqui é com Juliette, livre extensão 075. 7, desde a sessão por 075, Júlio. Tudo bem, o que você leva? Vamos ter 2.500 até mais 20 milhas, ok? Gente, aposto para ascensão. Quem quer reportar? Prova que o Luiz já está visual com o campo? Tava que o Luiz chama agora a torre, 18.6. 5, 0 está. 01 na bosta, prestou mil pés para Morro do Val. 0 táxi, gol 1394, 1975 a bordo, 3 horas e 34, alterna Campinas. 1015, com 1015, Índia Alfa, lá no ponto de espera, 118.6, 1139. Pronto, prossiga. Oi, São Paulo, meu pé, decola no 7 por direita, no corredor Axé. 0113, entrando fundo, controle de 198, é o... O esquece que me informa. 1208, ok. 01. Obrigado. Solo Salvador, Oceaner 6305. Próxima de altura? Tem condição de manter até o externo, querido. Sim, se aguarde para a redução. Pode descer para 1700 na prova do externo, 5857. Abre 5857, você já está visual? Totalmente visual no setor. Livre. Obrigado. Salvador, boa tarde, só para Tango, Whisky, Oscar, Uniforme. Whisky, Oscar, Uniforme, precisa? Tá bom, Fato 5 acionado, pronto para o táxi. Autorizado o táxi, você pode para ingresso, pistão no 7, Whisky, o teu Uniforme. Uniforme. Direita 075, ajuste 1015, o Eco Apóstolo. 35595, autorizado direto Dona. Gente, direto Dona, 35595. Autorizado, posicionado, agora tá. Prova que o Luiz que dá presente, som faço 360 pela direita, devido a essa aeronave passando agora ao marcador externo, está um pouco veloz. Aguarde então para a liberação e prosseguir na final da 17, Prova que o Luiz que... Afirmo, 360 pela esquerda. Torre Salvador, muito boa tarde. Web 5857 passou externo, baixar travado. Web 5827, que negou no 0 no 6, vento no 30 graus, 099, autorizado pouso pista 10. Informo o tráfego 1 Charlie 150, baseando 360 à sua esquerda, não vai interferir com a sua aproximação. Web 5857. Ciente, então livre pouso na 10, 5857. Livre pouso. Whisky, Oscar e Uniforme, mantenha o ponto de espera. Aguarde para ingresso na pista 17. Desce para 2.000, senhorita. 3 a 2.000, Duna. Motor gol 1030, remota 7, pushback acionamento. Desça para nível de voo 070, chegada a Mari 2509. 070 Mari, já está mantendo 2509. O Xané 6326, autorizado 050. 050, o Xané 6326. Passando outra vez, 62, 6325. Mas que Índia Alfa, grato, até a volta. Oscar, chama o torre 186. 186, grato. Torre, boa tarde, Papai Romeu, Eco Alfa Oscar, estabilizado. Eco Alfa Oscar, continua a aproximação, reporta o estado abaixado e travado. Reportará abaixado e travado, Eco Alfa Oscar. Tá 3602, Alima, tem pistão no zero. Alima, tem 10, 3602. Será 3500 vai até o destino? 3500, ó. Tem. Acredito que você vai 333, chame Recife 1251, no TR 3325. 251-3325, boa tarde, 1-333. Boa. Céu de autonomia 0425, alternativa Guarulhos. 363.000 pés autorizado na 0-96, nós dois. 3.000 no 0-96, Oxo, né, 6-3-2-6. Bono 648, reautorizado 050. 050, 648. Autorizado pouso, pistão no 7, vento no 40 graus, 099. 3602, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 099. Iniciando 90, 3602. Papai Romeu, Eco Alfa Oscar, baixado, travado, visual. Tem condições de dar presente a 107, coordenar? Dá presente, fazer base pela direita, autorizado. Reporte na, girando base, baixado, travado, Eco Alfa Oscar. Autorizado base pela direita, reportará baixado, travado, Eco Alfa Oscar. No solo hoje 3.6, autorizado Backtech, ingresso no passe 4, na frequência livre. 1.648, agora redução para 2.20 mais. 2.30, 1.648. Até na 0, agora na 3.94. 0. Match autorizado, ILS X-Ray, 1.0, 5.5.900. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3602. 3602, contato radar, voo para nível 320, direto da EL. 320 da EL, 3602. Controle Salvador, TAM 3154, atingir nível no 50, informação Sierra. TAM 3154, acendo a identificação, MARI 050. 050 na MARI, 3154. Travado, Eco Alfa Oscar. Alfa, Oscar, continue na base e aguarde instruções para pouso. Nós temos agora uma aeronave livrando a pista. Guardará na base, o Eco Alfa Oscar. Nós temos condições de agilizar o táxi para o parte 4. Nós temos agora a aeronave na curta sinal para pouso. Certo,

5, a Lima tem pistola 0. Agora a Lima tem a 10, 63, 15. Lógica no solo 38, confirme pátio. É BTA. 7, livre pista pela Quebec, aguarde para ingresso na EBTA. Aguardar na Quebec, o Eco Alfa Oscar. É. O Xenia 6326, desça para 2.000 pés. 2.000 pés. 6, 3, 2.000. Gol no 648, desça para 2.000 pés, 1015, ajuste. 2.015, 648. Controle 1028. Bom, 394, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, na 394. Porta da trip 559. 5 cruzamento da Quebec, o Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar autorizado, o cruzamento da 1735 para BTA, acessão na frequência livre, Eco Alfa Oscar. Grato. Vezulo 5, autorizado decolagem, pistola 0, vento no 30 graus, 09 nós. Iniciando na 10, Xanier 63, 15. Neto pronto, isso que eu acho que me informa. Isso que eu acho que me informa, ciente, aguarde para a decolagem. É, confirme, instrução para o gol no 777. Gol no 777, mantenha a ponta esperada no 0. Mantenha no 777, obrigado. American Índia, confirme meu código estacionado. E ótica e uniforme, aguarde para a decolagem, nós temos agora uma aeronave passando o marcador externo, aguarde instante para a decolagem. Sou externo, baixado, checado, trip 5595. Trip 5595, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, no 0 nós. Livre pouso, entendido, trip 5595. Decolou os 41, 1208, obrigado, bom domingo. Seguirá tráfego do Alfa Tango 72, 1940 de graça, 7 milhas. Gente, a gente aceitou no localizador, hoje, né? 6326. Gente, chame torre 186. Gol 1648. Autorizado ILS RCI, pista 10, reposta estabilizado. Portarão estabilizado, 648. Stan 3602, chame Recife, 251, alterne 13325. 125, 3625, 3602. Controle Salvador, Oxanair 6315, boa tarde. É 3195, contato radar, subo para nível 360, saída da EL. 360 da EL, 6315. Pode valida? Até a saída. Sem perfil. Mike, é com geleia de controle? É serviço de informação de voo e alerta, chame Recife 2685, ao TR 2545, por favor. Whisky Oscar uniforme, de imediato autorizado a decolagem, pistão no 7, vento no 0 graus, no 0 nós. É autorizado 2000-10-16. 2000-10-16-3154. Romeu Eco Índia, intenções de pouso, pistão no 7. Suas intenções de pouso é na pista 17. Você está em pouso 10, você não pode utilizar o tráfego, mas você já mantém o 050. Gente, mantém o 050, mantém a proa 175. 175, controla, Romeu, aguardando. Salvador, é o Papa Uniforme, Juliette Lima Tango. Papa Uniforme, Juliette Lima Tango, prossiga. Juliette Matango, decolado de Cairo Lorenzo, com destino à Feira de Santana, irá manter o nível de cruzeiro 035, acionado 2000. Juliette Lima Tango. Juliette Lima Tango com VPLB, tipo de equipamento? 02. Tipo equipamento Ciaba Charlie, o LAC. Zona Matango, isso que eu acho que é uniforme. Aguarde. Juliette Lima Tango, acione código 0222. Juliette Lima Tango, acionado 0222. Confirme a última chamada para controle. É o Papa Tango, Whisky Oscar Uniforme, decolou no 7, curva direita, 1000 pés. Whisky Oscar Uniforme, mantém-se em condições visuais, corredores. Ok, obrigado. Guardando da EL, da Bridge. Ok, 101 sounds on board, sendura 604 hours, alternate Serra Bravo, November Tango. Ok, thank you, in the north of the short, 1810, 1865, 6142. Pronto, código. Autorizado Campinas, nível de voo 360, primeiro aerovia Brasil 10. Rebride, Brasil 16, posso conforme a rota do plano, decola pista 10, curva direita da EL da Bridge, 120 decimal 8 ao controle, transponder 5055 azul 4065. Chamarei pushback e acionamento 4065. Você é meia 2000, no solo 46, chame solo 121.9. 219, 6326. Salvador, zona 030. Bono 030, mantém ponto de espera do 10. Mantém ponto de espera do 10, bono 030. Solo Salvador. Boa tarde, 6326, livrou. Alfa, mantenha-se da Juliette, 6326. 4000 com 10 mil. Salvador 3154, está autorizado ILS X-Ray. Autorizado final ILS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 3154. Luiz Quiosque, uniforme, confirma intenções. Vai prosseguir, pelo PS, via corredor. Gente. Informar se recebe o transfondo do Luiz Quiosque, uniforme? Deu ativo. Baixado e travado? Volume 648, autorizado pouso pista 1-0, vento no 30 graus, 1-0 nós. Livre pouso pista 1-0, 648. No 777, decolado 47, controle 2-0, decimal 8, boa viagem. 208, no 777, obrigado. Controle uma boa, agora no 777, passou a 1.400 pés, nada é o transição linda. Gol na 777, contato radar, subo para nível 340, direto da EL. 340, presente, voo da EL. Oi, Xanar 63, 195, chame Recife, 125, 133, decimal 25. Agora com o centro Recife, 125, decimal 1, alternando 13325, 6305, boa tarde. Boa. Juliette Gate 1, 6320. Paulo Salvador, muito boa tarde. O Papa Tango, Kilo Papa Vítor. Entre da informação da Alfierra. Pátio Bata. Direito 219-648. Autorizar a curva à esquerda, cruzamento do aeródromo para prosseguir na 317. Afirma, então, cotejando o transponder 5042, aciona o quilo Papacito, na decola da 17, curva à esquerda, restrito no meu pé, autorização do controle. Coordenou o quilo Papacito. Solo Gol 1648, livrando o Cisco. Quatarantes da Juliette, Gol 1648. CB04, Kilo Papa Vito. Grato 18 da Dimal. Torres Salvador, portaria TAN 3154, passando externo, baixado e travado. TAN 3154, tráfego avistado, vento 120 graus, 10 nós, que negar no 0-5, livre pouso, pista no 0, TAN 3154. Pouso autorizado, pista no 0, TAN 3154. 10-15, no ajuste. 10-15, Romeu, é com o Dio. 1-0-3-0. Salvador, boa tarde, 1-0-3-0. Salvador, 1-0-3-0, boa tarde. Gol 1-0-3-0, contato radar, suba para nível 280, saída da EL. 280, nada EL, 1-0-3-0. Outra vez falando da barra, Luiz Clássico Uniforme. Luiz Clássico Uniforme, frequência livre. Certo. Certo. Boa noite, a gente vai ter a verificação.